o jogo. É verdade, Davi. Foi ou não foi? Foi. Entendeu? Mas então tá, cara, vamos cair aqui. Já o Potter, minha experiência com o Potter foi traumática, porque o Potter deu 3 porradas no Chico Buarque de Holanda e prejudicou o show no dia seguinte. O Chico Buarque de Holanda tentando jogar com um homem com quase 70 anos de idade, magrinho. As pernas eram um gambitinho, parece esse, o cabo do microfone aqui. E o que aconteceu? E o Potter, 3 porradas nele, né? Lamentável. É. É isso aí, cara. Mas estamos recebendo aqui a visita do original. Nós temos o nosso Paulinho Será? Brito. Será que é o original? Nós estamos recebendo aqui a visita do original, do Paulo Brito, original. Aê! Olha que beleza! Cara falável. E o cover, cadê hoje? O cover hoje tá de folga, Paulo Brito. É bom esse Brito, hein, ó. Tá todo mundo comentando. Tu sabe que o cover é melhor que tu, né, Brito? Eu sei. Conta como é que é, cara. Como é que é ser homenageado, assim, por um programa que tem relativa audiência, não é assim, essas coisas e tal, mas tem uma relativa audiência. Repercussão impressionante. Todo mundo falando no Twitter, e-mail e na rua. Pô, já ouviu a tua imitação? Ah, tô tentando ouvir, tô ouvindo. Brito, olha só, a gente tem um material aqui que seria lido. Que é perfeito. Seria lido pelo Paulinho, então a gente quer que tu leia. Vai lá. Isso é uma piada? Não, é uma piada. Vai fazer o Paulo Brito contar uma piada? Tópicos, ali, vai botar no Twitter, Maurício, tá? Pra provar que é o real Paulo Brito. Como é que é, Faustão? Quem sabe faz ao vivo, Faustão? Quem sabe faz ao vivo, galera. Olha aí, meu. Maravilha. Isso aqui acelera. É só ler. Não, vai. É material do programa. Não conta pra ninguém, mas eu vou botar. Vai botar o óculos. Enquanto tu bota o óculos, eu vou levantar aqui. Vou levantar o volume do teu fone. Pera aí um pouquinho. Pronto, agora sim. Agora tá tudo bem. Maravilha. Deixa eu ver se não tem sacanagem. Não tem. Confia em mim, vai. É, pode confiar no Potter, tranquilo. O miojo não fica pronto em 3 minutos. Não, mas são maiores certezas da vida. São as maiores certezas da vida. Maiores certezas da vida. O miojo não fica pronto em 3 minutos. Nunca fica, né, Brito? Pergunta pra Batista. A primeira gaveta dos talheres. Como é que é? A primeira gaveta dos talheres. É verdade. Isso aí. Maravilha. Assim como a primeira ração é dos pinto menor. 90% das pessoas no Brasil têm celular. Os outros 10% foram roubados. Feito! Brito! Mas é brincadeira. Coceira no nariz é a maior causa de morte em videogame. Brito, agora o Brito tem que gritar que estamos feito, né? Brito. Claro, pô. Não, mais do que o feito, o boa tarde, tudo belezinha. Boa tarde, tudo belezinha. Ô, velho, obrigado. Tu veio aqui, eu vi tu passar na corrida no corredor. Eu tenho uma reunião, ele certamente vou levar um xixi. Vai levar um xixi, cara? Pô, se for só um xixi, tá bom, Brito. Só um xixi já tá bom. Maravilha. Em tempos de hoje, xixi tá ótimo já. Pena que eu não pude ver a imitação aqui. Não, mas vai uma hora tu vai ver. Uma hora tu vai ver. Obrigado, Paulo Brito. Obrigado, valeu. Pô, o Duda não tá por perto, cara. O cara que te imita é gay. Pode chamar ele de gay, que ele é assumido. Por isso que ele imita tão bem. Que beleza. Então a imitação fica perfeita. Perfeito. Muito bom. O narrador número 1 do sul do Brasil, Paulo Brito, aqui no Pretinho Básico. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Intensa onda de frio. O que é isso, cara? Vai atingir o sul do Brasil. Filha de uma Ao longo do fim de semana, uma massa de ar polar vai avançar, garantindo manhãs geladas e tardes geladas. Pensou que eu fosse dizer quentes, né? Não, manhãs geladas e tardes geladas. A tarde de domingo, por exemplo, e segunda-feira serão novamente as mais geladas do ano até agora. Pode inclusive nevar entre o fim de sábado e a madrugada de domingo. Semana que vem terá uma longa sequência de dias com geada. Meu Deus. E os dias com geada mais generalizada e forte serão a segunda e a terça, e provavelmente ainda a quarta. Que dureza, hein? Mas o risco de geada se estende até o final da outra semana. Até sexta-feira. Portanto, geada significa, é igual, é sinônimo de dias gelados. Muito gelado. Até a próxima. Quem foi que falou no Pretinho Básico? Eu. Foi eu. Fui eu que falei. Não, o inverno não vai ter extremos rigorosos. Ah, eu me lembro disso. Mas me deram essa informação, tá ligado? Não, mas olha só, informação. Em junho, Fetter, os números foram da média. Sim, mas é que começou a esfriar agora. Tá, mas tudo bem, mas tipo, junho comparado com os outros, junho tá tudo igual. Vamos ver julho. Julho começou ruim. Hoje já é primeiro, né? Já começou ruim. E vai seguir ruim, pelo jeito, né? Mas geralmente no inverno é frio, né, gente? É, isso é uma verdade. Mas tem alguns invernos mais rigorosos e outros menos rigorosos, né, o Harry Potter? Não sei, não lembro. Ah, tu não lembra? Eu passei frio em todos os meus invernos. Tá bom. As cinzas do vulcão chileno... As cinzas do vulcão chileno voltaram a afetar os aeroportos da Argentina e do Uruguai hoje. As empresas aéreas Gol e TAM cancelaram os voos para os aeroportos de Montevideo e Buenos Aires. A nuvem de cinzas pode chegar neste final de semana ao Rio Grande do Sul e aí sim fechar o espaço aéreo gaúcho. Cara, que loucura isso, né? Mas não tem o que fazer. Não há o que fazer. Protesto contra o vulcão, né? Vamos fazer uma passeata. É, um panelaço. Vamos lá no pé do vulcão fazer alguma coisa. Fazia tempo que um vulcão não entrava em erupção, né, cara? É verdade. Eu dessa não me lembro forma, de acontecer isso aí. Fumaçando assim, aqui não. Na América do Sul, não, muito. Que agora se encadeou, né? Esse daí da Islândia lá. Esse aí. Eles se combinam. Eles se combinam. Vulcão. Não acontecia isso, cara. Fala, vulcão. É uma rede de vulcões. É só chegar na frente e começar assim. Não entra em erupção, entendeu? Não entra. Meu Deus. Que é isso? Ai, 18 e 8. Fica sentado aqui. População do bairro Capivari foi a que mais cresceu aqui em Floripa. No ano 2000 existiam 8.600 pessoas no Capivari. E aí o censo 2010 registrou 17 mil. Em 10 anos, o número de moradores do local praticamente dobrou. No censo de 2000, Santa Catarina contava com 865 bairros e em 2010 foram contabilizados 1.447. Ah, bem. Um aumento de 67%. E nada mais! E nada mais! Florianópolis é a cidade catarinense com o maior número de bairros, são 89. No total, Lages está na sequência com 69, seguida por Criciúma com 57. Na capital, o centro manteve a posição de bairro com o maior número de habitantes, 44.310 pessoas no centro de Floripa. Capivari dobrou, né? A população falou, né? Dobrou. Ou seja, foi o bairro de Floripa que mais fez amor. Não. O que dobrou foi o número de bairros e isso não significa necessariamente ter dobrado o número da população. O número de bairros aumentou em 60%. No bairro de Capivari dobrou a população. Ah, no bairro de Capivari. Muita gente se mudou pra lá sem fazer amor. Ok, certo. Ah, pensei que era fazer amor. Os bairros podem ter feito amor também. Entre si. Funcionários dos Correios de Teutônia, lugar maravilhoso do Rio Grande do Sul, a cidadezinha de Teutônia, a terra do Aldo. Funcionários dos Correios em Teutônia foram presos em flagrante tentando destruir 14 mil correspondências que deixaram de ser entregues aos moradores da cidade. Caraca, meu. Queriam acabar com as provas. Os funcionários queimaram. Os funcionários foram flagrados quando estavam prestes a queimar as correspondências no forno industrial de uma empresa. Além da tentativa de destruição, os funcionários também violavam correspondências e se apropriavam de envelopes de remetentes estrangeiros, principalmente da China, com produtos comprados via internet. Os produtos depois eram possivelmente vendidos para terceiros, segundo a Polícia Federal. Pô, em Teutônia, cara, terra de imigrante alemão, terra de gente boa, de gente de boa índole. Saiu uma listinha agora aí das classes que os brasileiros mais... É uma pesquisa mundial no Brasil, acompanhou junto. E bombeiros e correios, cara, são as classes mais confiáveis. Trustables. Não, em Teutônia. Não, Trustables não, Trustable. Loucura, né? Sabe que quando eu trabalhava na Sulina, que é livraria, distribuidora, né? etc. tal, tinha um depósito em cima de uma galeria onde a gente trabalhava com livros antigos e tal. E aí, no intervalo do almoço, um office boy subia pra lá e pegava uma guilhotina e ia cortando os livros pela metade. Patroco? Como assim? Eu acho que era um inimigo da cultura. Inimigo da cultura. Mas só ele era mandado fazer isso. Não. Não? Como não, assim? É tipo esses carteiros que queimaram as cartas. O cara gosta de fazer isso. Mas vai lá. Porque queria, ia lá e fazia. Não era os livros do Paulo Coelho? Ah, quem é isso? Eu pegava o livro do Davi Coimbra. Esse aqui. Eu peguei o segredo do Paulo Coelho e fazia tudo isso aí. Pode mandar e-mail. É pretinho básico. Não é do Paulo Coelho, cara. O segredo e o. A obra e arte de Paulo Coelho, eu faria isso. Ah, bom, entendi. É, agora, o meu e-mail para reclamações é pora@atlantia.com. É, o meu é porã@atlantia.com. Porã que já deve estar em Blumenau. Onde vai tocar na noite de hoje, né? Olha, uma festa... Festa fechada. Empresa, é outro gabarito, né, cara? Outro nível. É DJ, né? DJ Porã. Segundo ele mesmo, DJ Porã é tem um fogo. Tem um baita empresário também, né? É um segredo do sucesso. Tá bem, queridos. Vamos nós aqui, então. Vamos dar uma rodadinha com os destaques comentados do Clique RBS. Tu tem a trilha... Ah, vai começar agora os destaques? Ah, não, foram... desculpa, já foram os destaques. Ah, tá. Perdão, é que tu me olhou e eu me perturbei. Bota a trilha do planeta aí. Não. Planeta? Não, não. Vai pra mim. Não vou botar. É que eu tô com a lista quentinha aqui. Do que, cara? Do God in Real 2011. God in Real? God in Real. O que é isso, cara? Mas é que o... Cara, assim, ó, eu vou te dizer... É o maior evento de música gospel do planeta. Tá, beleza. Eu não vou botar a trilha do... Eu sou proibido de usar a trilha do planeta fora da época do planeta. Tá? Não vou botar. Com isso eu não vou botar. Vamos lá. Atlântida Festival, então, cara. Não, também não posso qualquer botar. Qualquer trilha, então. É essa que tá tocando aí, vai. Essa do Pretinho? Essa do Pretinho. Não dá, não tem pique pra entrar, cara. Aqui a noite pop funk. Aí essa aí, trilha, essa aí, ó. Noite pop funk. 21 horas. Vai com vontade, né? Eu vou no clima da trilha, né, cara? Ah, que mala. Já para a trilha. Para que mala, cara. 21 horas. Olha pra mim, hoje... Não. Não rolou. Tranquilo? Tá tranquilo? Ah, tá namorando, não rolou. Agora eu sei que você se sente. Vai. Ah, não vai botar nenhuma trilha? Não vou. Pô, meu, vai! Cara, se fosse o Maurício âncora, eu já teria colocado. Bom, o Maurício é um pau mandado, cara. Ai. A mulher do Maurício manda no Maurício, cara. Tá, acabou, não tem mais nada pra dizer. É ela que diz pra ele vir com essa touquinha aí. Pior que a touca é dela, cara. Ela diz isso, Maurício. Não, ela me empresta a touca. Ela diz quanto que eu devo usar. Ela me empresta a touca. Noite, é noite pop funk no God in Real 2011. 21 horas. Tati quebra macumba. 22, bonde do cristão. 23, Kelly Cristo. Meia-noite, Justin Bíblia. 2 da manhã, Lady Chaga. Britney Spirita toca às 3. Rick Martin toca às 4 e Black Eyed Cristo toca às 5. Baita noite, eu vou nessa. Vou comprar o passaporte, garoto. Noite rock, rap, reggae. 9 da noite, Cris Marrutz. Cris Marrutz. 22 horas, Santidade Negra. 23, Marcelo Jesus. 24, Gabriel Criador. Gabriel o Criador. Meia-noite, principal show da noite, Snoop God. 1 da manhã, Pato Fé. 2 da manhã, Missionários Havaí. 3 da manhã, Papas da Missa. E 4 da manhã, show surpresa, que a gente conseguiu a informação. God and Roses. Aí chegamos à noite, pagode, axé, sertanejo. 7 da noite, Beato Borghetti. 20 da noite, Sérgio Rei e Missionário José Rico. 21 horas, Moisés de Camargo e Luciano. 22 horas, Bruno e Mar Morto. 23 horas, Cristãozinho e Chororó. Meia-noite, Luan Santíssimo. 1 da manhã, Exalta Santa. Bete Calvário, às 2. Coroinha do Pagode e É o Cristo, às 3 da manhã. E acabamos a noite pagode axé sertanejo do God in Real 2011 com Ivete Sagrado. É o Cristo, é o Tchan, né? É o Cristo. É o Cristo. Quem mandou foi a Guga Freitas de Canela. Tá bem. Aliás, saiu hoje, né? 17 de março de 2012 em Porto Alegre. Roger Waters. Se existe mundo até com lá, a turnê The Wall. É legal. Principal disso do Pink Floyd. Pô, demais. Eu vi hoje de manhã essa informação, se não me engano, com o Potter. E fiquei pensando, demais, cara. Eu vi o Roger Waters em Porto Alegre quando ele era velho em 2004. Ah, 2004. Ele tocou no Olímpico, né? Naquela época eu era desempregado. Foi um baita show, né? Um baita show, cara. Só que dessa vez é a turnê The Wall. The Wall, é o álbum mais importante do Pink Floyd. Que é mais baita show ainda, né, cara? Que vem com todos os elementos de cena e tudo mais. É gigantesco. Ah, demais. Vai ser demais. Muita coisa boa vindo aí, aliás. Vamos ver aí, KG. Vocês lembram que eu passei no Pretinho da Uma o horóscopo do Chimas, né? Claro. Agora eu vou passar o horóscopo da cachaça. Aí, velho. Você de Áries. Eu, sou eu, KG. Durante essa semana será necessária energia suplementar para superar situações um pouco desagradáveis. Continue bebendo, beba vodka mais energético. Pode escrever, vodka, porra. Você, amigo de touro. Sou eu. Tempo para refletir, Antônimos, mas não tempo para reagir. Ótima semana pra ir até aquele boteco na esquina, pedir uma cerveja e ficar olhando o movimento. Beba cerveja. Serve! Gêmeos, como bêbado tem um péssimo equilíbrio, uma boa dica para os pinguços de gêmeo, beba sentado. Câncer. Sabe aquele vinho que você viu no cardápio que custa R$300? Pois então, tá muito caro. Compra um juiz que faz a festa. Leão! A boa reputação no bar poderá levá-lo a obter muitos descontos nas bebidas. Beba tequila. Ai, ai, ai, ai, ai. Tequila derruba, hein? Mala de virgem! Tome cuidado com a sua saúde. Manere nas porções de mandioquinha, polenta, batata frita, pastelzinho, depressão alta, infarto e obesidade são muito mais comuns do que cirrose. Beba cachaça. Libra, o entendimento familiar será a nota dominante da semana, porém tome cuidado. Provavelmente eles estão te agradando para tentar te convencer aí numa reunião dos alcoólicos anônimos. Beba conhaque. Escorpião, até não chegue atrasado. Como alcoólico, até o fim. Não chega atrasado, tá bêbado, né? E com cara de ressaca nem um dia dessa semana, Potter. Seu chefe mandou aquele fofoqueiro da firma ficar de olho em você e trocar em troca de um aumento. Ô, Maurício, tome cuidado, beba rum. Rum? Nunca bebi rum na minha vida. É uma bicha. Sagitário, como diz o ditado, ninguém faz amigo bebendo leite, pô. Por isso, vai pro bar. Interaja com as pessoas. Peça um gole da cachaça dos outros e livre-se dos momentos ruins bebendo muito. Beba cachaça que nem o do virgem lá, né? Eu já falei. Capricórnio, a mulherada vai ficar maluca quando vê você virando aquelas canecas de chope, velha. É uma pena que você não vai ficar consciente pra poder aproveitar a noite com as gatas. Beba chope. Chopes. Tô acabando. Aquário, fofoca é a palavra da semana. Beba com cuidado. E finalmente, peixes. Como diria o poeta, traição é traição. Romance, romance é amor. E o lance é um lance. Mr. Cat. Não corra riscos desnecessários. Beba absinto. Ai! Ah. Manda um. Fiada, pum. Galera de Joinville, um A velha pra turma São Fogo. Caio Shredder. Junto o Twitter, isso aí. Eu estou criando, né? O Abstêmios Anônimos. Zodíaco. Abstêmios Anônimos. Associação dos Abstêmios Anônimos. Aqueles caras que não sabem beber. Ou aqueles caras que não bebem, aqueles caras que ainda não aprenderam. Ficar no anonimato. Que querem ficar no anonimato, nós vamos agora ensiná-los a beber, né? Exatamente para que possam confraternizar com as pessoas. É uma questão de inclusão social. Exatamente. É. Inclusão social, a pessoa tem que beber. Anônimos. O cara vai aprender a beber. Ele disse, pô, mais um dia que bebi. Boa. Eu sei beber. Maurício sabe beber, Davi sabe. Eu não sei, me descontrolo quando bebo. É mesmo, Zaca? O que acontece? Eu saio da casa. Sai da casa, sai do armário. Saio. Vai ficar ligando pros colegas de madrugada, à noite, né? Mandando torpedo. Eu atendo, só cagei por atender. Vocês não atenderam. Sim, vou te atender. O que tu diz pra ele, Zaca? Eu tava cantando. Tava cantando Sidney Magal. Canta aí, canta Sidney Magal. Eu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite, quero tirar todo meu amor. Oh, que beleza, hein? Só muito bom. Vai daí, Isaac, então, no teu materialzinho, que vai. O que é a charadinha? Charadinha. Tá. Por que a cobra não pega fogo? Tempo. Porque ela anda rastejando e tem um chicote. Porque ela não tem mão. Ela não pega fogo porque ela não tem mão. Ai, Não, gostei. Assim. Qual é a diferença entre a comida do rico e a comida do pobre? Tem. O rico tem comida, o pobre não. O rico come caviar, o pobre come o que vier. É boa, é boa. Você boa. Sabe quem expulsou o São Bernardo do campo? Quem expulsou? Quem, que é? Quem expulsou São Bernardo do campo? Quem? Foi juiz de fora. O que o Goto disse pra Gota? O Goto pra Gota? O Goto pra Gota. Pinga em mim, pinga em mim. Gotosa. Gostei dessa aí. E o que que a Gota disse pro Goto? Gotoso. Não. Ô Goto, bicho. Ô Goto, bicho. E você sabe como é que se fala bicicleta em japonês? Tempo. Bicicleta. Tá. Quasimoto. Quasimoto. Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito Zaca. Bom, cadê o porquinho? Bota o porquinho na mesa aí. Tô engordando. Tá engordando, tá engordando. Ó, pingando, Dedé. Pingando tá chegando. Puxa o rabinho dele aí, Davi. Puxa oh, o rabinho. Olha, puxa olha, o Dedé. Não, é o Potter que sabe mexer no rabinho. Mexe, mexe, mexe o rabinho. Tem que meter, tem não, não, mexe tu, um mexe tu. Ó, cutucãozinho, ah, ó. Mexe tu, ó, ó. Agora vai. Nossa. Agora vou apertar agora, vai. E aí eu tiro, olha só, vou parar de cutucar e ele começa a chorar, olha só. Esse porquinho tá, né? É. Oh, pode dar, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui. Manda abraço, Amaral. Professor Natanael, que faz o horóscopo do Diário Gaúcho, oh, tava ouvindo crer, a gente agora. Tá saindo de Caxias e ouvindo a gente, falou que se a gente continuar a fazer o horóscopo, ele vai perder o emprego. Olha, os nossos estão muito bons. Tá bom. Abração aí, Natanael. E aí, Davizinho? Liam. Diz aqui o João. Não, não é o João Beco, é a Eliane. Ela diz o seguinte: pois que nós falamos aqui no programa que a cidade de Pelotas tem muitos gays. Ah, nós falamos para. Disso. Não, mas todo mundo não. Fala isso, né, nós cara? Nós não falamos. É histórico isso. O Pianjo... Mas vamos falar agora. Tipo de piada, a cidade de isso, Pelotas tem muitos gays, assim, mas como é a cidade de Passo Fundo, de claro. Santa Maria, Porto Alegre. Alegre. Floripa, não, Joinville, Blumenau, não, segundo estatísticas, é Florianópolis que tem mais gays, né? Florianópolis é a cidade, não, mas é a capital gay. Tem a lenda de Pelotas, né, que... Não, tem. Tu sabe... Qual era o nome da Biba lá de Alegrete? É, o Calica. A lenda de Pelotas é que as famílias mais abastadas mandavam seus filhos para estudar na Europa. Na França, especialmente. É, né? E voltavam com hábitos muito delicados e tudo mais. E aí é bombástico. Segundo, segundo a Eliane, que deve ser de Pelotas, né? Ela disse que não é isso. O problema é que o pessoal das cidades vizinhas e pequenas, tipo Canguçu, Jaguarão, Santa Vitória, entre outras, que não lembro agora, vem pra Pelotas pra sair do armário e dizer que são pelotenses. Ah, bom! Mas eles não são! Olha, meu irmão nasceu em Canguçu, acho que concordo com ela. Gordo é gamers. Daí a nossa cidade fica mal falada. Ah, entendi. Esse é o problema, são os turistas que vêm e falam mal de Pelotas. Eles soltam a franga, eles aproveitam pra soltar a franga em Pelotas. Então quer dizer o seguinte, que em Pelotas tem muito gay. Porque, ah, sim, tem gays que são correntes migratórias. Seja são de Canguçu, Jaguarão, Santa Vitória, mas são gays que estão em Pelotas. Certo. Agora, por que que a pessoa vai pra Pelotas pra se sair do armário? Porque Pelotas é uma gay-friendly city. Já se sente à vontade, entendeu? É. Nem Campinas, né? Campinas também tem essa fama, né? Também. São Francisco. É. Sabe que Buenos Aires é a capital gay do mundo. Sim. Em dias de parada gay em São Paulo, e quando tem jogo do São Paulo, baixa a média do jogo do São Paulo. Não, é sério, não, é mano. Número, é sério. Isso é sério, tem jogo no Morumbi, parada gay, cai a renda no Morumbi. Mas o São Paulo é um time meio fresquinho mesmo, né? Totalmente fresco. Muito fuca velho, né? Olha, é... tudo fuca que velho, é? Né? Fuca velho ou semana? Escapa ré. Escapa ré. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Aí o Batata e o Joãozinho vão ao cinema com as respectivas namoradinhas. Massa, hein? E na hora que as namoradas saem para ir ao banheiro, o Batata olha pro Joãozinho e diz: ô Batata, Batata, como é bonita a tua namorada. Não é o Batata pro Joãozinho. Não, perdão, é o Batata pro Joãozinho. Ô Joãozinho, como é bonita a tua namorada. Uma bundinha. E o Joãozinho: é, mas a tua beija melhor. Que barra. Essa juventude. Eu contei pra vocês, né, aquela mandou vez, o Lucas Freitas, obrigado Lucas. Aquela vez que estávamos numa sorveteria, eu e um amigo meu, o Plisnow. Não. É, com duas meninas. E cada um com uma. Cada um com uma. Certo. Eu estava, era respectivas. Primeira, respectivas, mas era a primeira vez que nós saíamos. Certo. A gente, tentado assediar durante muito tempo e elas finalmente toparam sair com a gente. Uhum. E elas foram ao banheiro no meio da noite, quando voltaram, trocaram de lugar. E aí aqui era pra ficar comigo, ficou com ele, aqui era pra ficar com ele, ficou comigo. Bah! Elas se combinaram no meio do caminho? Se combinaram no banheiro. É pra isso que a mulher vai. Isso. Entendeu? Elas se combinaram no banheiro, foram ao banheiro, voltaram a trocar de lugar e ah, ficou tudo bem. E aí depois só ficou a nossa discussão, né? Eu acho que a tua me preferiu, né? Eu acho que quem tinha preferido quem? Quem tinha, por quê? Quem tinha preterido isso, quem? E por quê, né, cara? Essa. Que beleza, né? A mulher tem isso, cara. Mulher tem. Porque a mulher escolhe. A presa. Pro homem, praticamente toda mulher é presa. Praticamente. Olha, toda mulher, todo homem devia estar preso. Não. Mas a mulher é que escolhe a presa. Ela escolhe. Toda minha vida eu contei, eu fiquei com 23 mulheres. Tu tinha dito que era 12. Não, beijo na boca. Beijo. Ah, tá. Eu não fui preso de nenhuma. Presa de nenhuma. Todas elas, eu me movimentei. Tu acha, né? Eu me movimentei, eu lutei pra conseguir o beijo. Parabéns, Potter. Você eu é um falei, vencedor. Eu demais. Comprei e tudo mais, ou seja... Eu, as mulheres, não escolho. Eu tenho que me esforçar muito pra conseguir algo. Potter, um. Vem, muito bem, vai daí, Potter. De que tu piada! Quer? Piada! Piada do Potter! Apoio! Perfumarias pra mim! Desodorante, sabonete, shampoo e talco pra mim! Ai, ai, ai. Olha só, não para de chegar e-mails pra gente de campanha do Agasalho organizados por clubes e tudo mais, daqui né? Daqui a pouco a gente faz uma... Vai a piada, que daqui a pouco a gente faz a rodada aqui, tá? A mãe chega e passa uma mijada no filho. Andou fumando, é, filho? Não, mãe. Juro que não é maconha. Mãe, por que a senhora tá voando? Mãe, vem pro chão, mãe. Acabou a piada. Potter. Muito boa, Potter. Você não tinha falado do campeão do eu tentei. Clube Metropolitano Opala. Tá? Metropolitano Opala Clube. Tá recebendo doações de agasalho. Esse clube fica em Porto Alegre, tá? O site é metropolitanoopalaclube.com.br. Tem celulares aqui, não vou passar porque eles rodam a cidade com um caminhãozinho. Então entra no site e solicita que o caminhãozinho passa lá e boa. Pega. Eles rodam a cidade Opala. Maior barbada impossível. E né, qual cara? É a cidade? Porto Alegre. Dá de novo o endereço. metropolitanoopalaclube.com.br. É só ligar, é só entrar no site, pega o telefone deles lá, tá. Separa tudo e tá resolvido. E me fala uma coisa, a gente tá colocando no blog do Pretinho todos estes links, por que não? Ainda não, Ainda não. É, certo. Tá, eu tenho um aqui. Estaremos também. Estaremos colocando ainda hoje, é isso? É, provavelmente. Hoje. Boa, tá bom. Campanha do agasalho dos gremistas de agudo. Não sabe por quê? Desculpa que a gente interromper rapidamente, a gente já volta, porque assim, o blog tem mais de 1 milhão de acessos por mês, tu entendeu, cara? Então tu divide isso aí por 30, quantos acessos por dia a gente tem e quantas pessoas diariamente podem nos ajudar, né? É verdade. Então vamos fazer essa forcinha aí. Se tu não quiser botar, eu boto, Amaral, não dá nada. Não, eu peço pra tu colocar. Eu mando o estagiário. Boa. Vai, Cajazinho. Campanha do agasalho dos gremistas de agudo. Estamos recebendo... O frio é grave, cara, em agudo. É agudo. Estamos recebendo doações na Loja Olímpica. Bom nome, né? É. Loja Olímpica. Avenida Concórdia, 1130 em agudo, para a campanha do agasalho. Aquece o corpo de quem precisa e a alma de quem doa. Bonito. Então, Loja Olímpica, Avenida Concórdia, 1130 em agudo. Vai lá e faz a tua doação aí pra participar. Muito dessa, bom, dessa corrente. Tem mais uma, posso meter aqui mais uma? Boa tarde, caros PBs, meu nome é Rodrigo Cavalê, tenho 24, trabalho no cartório de registro de imóveis em Chapecó e sou natural e residente aqui de Chapecó. Gostaria de uma ajuda de vocês para divulgar a campanha Doe Cobertores, que será realizada no dia 2, amanhã, na Praça Coronel Bertazzo, das 9 da manhã às 5 da tarde, em frente à Igreja Catedral de Chapecó. E também pedir para vocês a colaboração de todos os chapecoenses para contribuir com esta campanha. Aí ele manda aqui em anexo um flyer, um folder, um folheto, enfim, de divulgação da campanha. Então é isso aí, é amanhã, das 9 da manhã até as 5 da tarde, na Praça Coronel Bertazzo, em frente à Igreja Catedral, aqui em Chapecó. Certo, mano? Certo! Então tá, obrigado aí, Rodrigo Cavalê, por abraçar a causa com a gente aqui, porque toda e qualquer ação que vá tentar diminuir, acabar ou minimizar o frio e a dor das pessoas neste inverno, nós estaremos abraçando e divulgando aqui no Pretinho. Conte conosco. Vamos ver quem é que tá aí, meu. Tá, uma mistura. De novo? É uma mistura. Vou dar uma volta. Sai desse corpo. Sou eu. Sai desse corpo, Zaca. Ai, sou eu? Agora é o Alcemar. É uma mistura, é uma mistura. Isso, vai. É uma mistura do eu e o Faustão de novo, que é o que é do Faustão. Tá, vai lá. O que que o Faustão disse pro coveiro? Tempo. Tá. Ô morto, bicho. O que que o Faustão diz pro baiano? Tempo. Ó, gente, bicho. O coco, bicho. O coco, bicho. O que que o Faustão diz pro bombeiro? O fogo, bicho. Olha o fogo, bicho. O que que o Faustão diz pra CBF? Jogo. Ó, jogo, bicho. Humano, bicho. Ó, humano. Claro. E o que que o Faustão diz pro confeiteiro? O bolo, bicho! O bolo, bicho! Brincadeira, olha aí! E nada mais! E o bolo tinha design o quê, ó? Design italiano! Design italiano, bicho! Vamos ver aí, Davi! Meu nome é Renato, mas estou escrevendo na máquina de um colega. Ah, tá bem! É, tava do Everaldo. É, porque aí muda, dele. Deve mudar o e-mail, né? Do, da Leva. No dia 30, dia hoje, hoje é dia. Ontem, primeiro. No dia 30, ontem. Fui almoçar no Bourbon desses Brasil. É lá perto lá de onde mora o Geis, né? Tem bom almoço lá. Estava meio distraído e meus colegas eufóricos dizendo que íamos almoçar no Jeff Lanches. Ah, o Jeff. É o Jeff. Tá? Jeff Lanches. Quando olhei para os cardápios, não vi nada de tão diferente. Foi Jeff aí que uma linda mulher que estava pagando se virou e veio na minha direção. Lógico que não era para falar comigo. Simplesmente passou e foi para sua mesa. Foi aí que percebi o porquê que os meus amigos estavam tão eufóricos dizendo que almoçaram no Jeff. Ao Jeff, no Jeff. O almoço todo foi só falando daquela mulher maravilhosa que lá almoça. Saímos e demos algumas voltas para ver se encontraríamos a moça novamente. E nada disso acontecer. Mas quando estávamos indo embora, ela apareceu. Uma morena maravilhosa de 1,75m. Ah! Quanto? 1,75. Me serve. 1,75, cabelos longos, pernas torneadas. Nossa. Quadril na medida certa. Não sei qual é a medida do grande. Nosso grande. Cada um tem no mínimo 100 centímetros. Quadril ideal é 2 palmos, um de cada lado. Não, 100 centímetros. 2 palmas. Eu gostei. Boa descrição. Gostei. Fiquei completamente alucinado, mas não consegui chegar, que é uma das características. Ele, segundo ele, a característica dele é chegar, mas ele não conseguiu. É difícil, uma mulher alta. Porque ele ficou impressionado, tão maravilhosa que ela era. Fui em direção ao meu carro tremendo e um colega me avisou que ela ficou olhando para mim. Olha! Entrei no meu carro. Sempre tem um colega filho sempre da mãe. Sempre tem um pra te dar uma esperancinha aí, não. Vendo aquela gostosa lá? Tá na tua. Entrei no meu carro, mas ela entrou num táxi. Fiquei com a maior vontade de falar para os meus colegas. Ele estava com um colega, tá? Eles entraram no táxi também, os caras com outro táxi. Moleque, e ao táxi, quando o táxi passou, ela ficou olhando de uma forma tão maravilhosa. Eu não confio, Davi, que não consigo deixar de pensar nela. Mulheres que almoçam e pegam táxi. Eu sei que é. Olha que aí, isso, ó. O Potter sabe das coisas. Cara, é. Que doença. Não, não é doença. Não é doença. Alexandre, tu precisa abrir os olhos para a sociedade que tu vives. Entendeu? O mundo não é maravilhoso. Existem podridões nesse mundo, Alexandre. Podridões. Pessoas más, pessoas que se vendem. Entendeu? Pessoas que passam o pé em cima das outras. Tudo isso que pega. O Alexandre é puro. Porque vai almoçar no shopping e pega um táxi. No Jeff Lanches. Pega táxi. Não é uma boa pessoa. Cara, tu vai tomar um processo do Jeff Lanches. Não, não é por causa do Jeff. Jeff Lanches. Não, das mulheres que vão deixar de ir ao Jeff Lanches e depois vão deixar de pegar táxi. Tomara que os processos, porque eu ganho a causa, elas vão ter que pagar. Eu, inclusive, conheço o Jeff, né? O grande figura. Não, Jeff, bate a ponta direita. Não, aí o Jeff Beck. Amigo, você é meu Jeff Beck, Magnata. O nosso amigo aqui, o Renato, ele tá pedindo o seguinte. Tá pedindo para a morena maravilhosa de 1,75m, pernas torneadas e cabelos longos. A morena? A morena. Para que na próxima quinta-feira ela vá ao Jeff Lanches. Ah, tá. Jeff Lanches. Por quê? Quinta-feira, ela vai almoçar lá, que que o Renato vai estar esperando por ela. O que ela vai comer no Jeff Lanches ou Faustão? Vai comer um completão no Jeff Lanches. Jeff Lanches, inesperado. Então eu digo o seguinte, quem quiser também, além do Renato, conhecer uma morena de 1,75m, quinta-feira vai almoçar no Jeff Lanches. Qual é a cidade? Porto Alegre. Porto Alegre. Ah, é Porto Alegre. É Bourbon Country. No Bourbon Country. Nós podia fazer o pretinho. É no Bourbon Country isso aí? No Bourbon Country. Não acredito. Não, então é o seguinte, cara, aqui ó, o pessoal do Jeff Lanches se prepare, porque na quinta-feira vai estar cheio o Jeff Lanches. Não, o pretinho de quinta-feira que vem vai ser no Jeff Lanches. Vai ser ao vivo do Jeff Lanches. O Jeff Lanches lá. E aí... Ô, Jeff Lanches, manda os dias pra nós. Não manda nada. Olha aqui, ó, parou de palhaçada. Não manda nada. Segunda-feira, Jeff. Não manda nada. A petisqueira é que vai seguir mandando, porque a petisqueira é que patrocina o programa. Parou com palhaçada. Então, na segunda nós vamos na petisqueira e na quinta no Jeff Lanches. Boa. Porque na quinta. Não, só pra ver lá a morena, né, cara? E o cara chegar na morena, Renato. Eu quero ver se o Renato vai ter coragem de chegar na morena com todo mundo olhando. Quero ver. Vai estar todo o Jeff Lanches esperando pra que o Renato chegue na morena. Jeff Lanches. Renato, quero ver se tu é o homem mesmo ou se tu é um baita do cagão. Nunca ganhou tanto comercial na vida, Jeff Lanches. Que merda, cara. Aí o marido reclama pra mulher. Ô, Sandra. Sandra, por que você não faz mais aquelas loucuras que você fazia comigo antes do casamento? Corredor do prédio, na garagem, no elevador, no shopping center, no estacionamento. A Sandra é ligeira. Outras coisas que agora eu não posso falar aqui porque a van ainda está cheia. No Jeff's. Lá na cozinha do Jeff's, então fazia maravilha. Na chapa. Tudo isso antes do nosso casamento, Sandra. E a Sandra? Você já ouviu falar de algum pescador que continue a dar isca pro peixe depois de ter conseguido pescá-lo? É assim que elas são. Sandra. É assim que elas são. Cara, acabou com o final de semana. Eu vou passar o final de semana inteiro nessa reflexão. Eu vou acabar o namoro. Isso não é uma piada, isso é uma reflexão. Aí tu sabe o que o marido falou pra Sandra? É verdade, Sandra. Você que sabe, Sandra. Muito bom. Ou seja, Sandra, ó, quem não dá assistência. Up to you, Sandra. Abre a concorrência. Up to you, motherfucker. Antes do casamento, elas usam minissaia. Como tamo lindo? Minissaia. Camendo, dia 38 já. Fala, Davi. Minissaia e botas. A Sandra usava? Elas usam, né? Antes. Vamos usar a Sandra como o objeto a figura desta questão. Minissaia, a Sandra de minissaia e botas antes do casamento. Depois do casamento, abrigo. E pantufa. Tá, mas eu gosto de abrigo. Chambre, odeio chambre. Mas chambre é pra matar. Chambre? O que é chambre, cara? Chambre é o roupão da antiga. Roupão de hobby de chambre, mano. Ah, de tricô. Hobby de chambre. O chambre, certo. Ele não é nem de lã, nem de pelo. Nem de é tricô, não, pano. É de pano. Não é a dessa tua touca aí, ó. Não, eu tô ligado, na minha mãe tem chambre, tô ligado. É meio sintético, assim. É meio veludinho, tu passa a mão, é bom. É meio cetim, assim. Isso. E ele é quadriculadinho no sentido losango. Losangular. Quando a mãe tá de chambre, sabe o que eu faço? Eu chego e cochei a mãe. O chambre é muito fashion. Fecha os olhos pra não ver. Classificados do Bretinho. São duas ofertas da nossa audiência. A primeira, estou vendendo minha motocicleta Shadow 750, ano 2008, modelo 2009, injetada. Nova, impecável, com 10 mil quilômetros rodados, uma verdadeira mosca branca. Estou pedindo 27 mil com negociação. Estou me desfazendo desta relíquia por motivos de saúde, com muita dor no coração. Pô, tá doente do coração, cara. Não. Com muita dor no coração. Ele tá se desfazendo da moto. Ele está se desfazendo da moto, pois quem conhece, tem ou já teve moto, sabe do que eu estou falando. Pois bem, me chamo Cristina e moro em Floripa. E-mail para contato é vendomoto750, né, de 750, @gmail.com. vendomoto750@gmail.com. Meu nome é Mariane, tenho 21 anos, moro na zona norte de Porto Alegre, trabalho e estudo. Estou escrevendo para vocês para pedir que vocês me ajudem a conhecer alguém especial. Pois já sofri bastante. Olha. E não quero mais errar nas próximas escolhas. Por isso estou escrevendo, para conhecer um homem com as seguintes características. Mas são homens solteiros. Vocês perderam um detalhe importante. Vou repetir a frase. Por isso estou escrevendo, para conhecer um homem com as seguintes características. De 22 a 30 anos. Harry Potter. Não. Pedroca, Pedroca. Eu tenho 21. Falhou por um ano, 21. Que more em Porto Alegre ou Grande Porto Alegre, que seja trabalhador, no amplo sentido da palavra. Tô fora dessa ideia. Carinhoso, divertido e que goste de curtir a vida e que goste de sair nem que seja uma vez no mês. Essa é a mulher, essa é a mulher. Que beleza. Ela cozinha? Ter no mínimo 1,70m de altura. Eu tenho 1,68m e meio. E agora vem aqui as características dela. Oba. As características dela são as seguintes: morena, 1,65 de altura, cabelos castanhos. Aliás, perdão, olhos castanhos e cabelos pretos, ondulados. Não. É que eu tô lendo lá na frente já o texto e me perdi. Jeff Lanches! Vamos de novo. 1,65 de altura, olhos castanhos, cabelo preto andulado. Andulado? Nos ombros. O que, que seria um cabelo preto andulado? É que fica só de um lado. Cabelo no estilo das mulheres dos Andes. Certo, ela tem cabelos andulado. Meu cabelo tá mais topitaco. Pelos ombros. Ela é gordinha, ela diz aqui, sou gordinha. Mas você assumiu, meu. Adoro uma gordinha. Lábios carnudos. Bom, a mulher quando diz que é gordinha... É uma porca, né? É uma grande porca. Cara, tu tem que ter um pouco mais de cuidado, porque eu não ia falar nada nesse sentido. Eu ia falar que a mulher quando tá gordinha, quando ela diz que é gordinha, é sincera, ela já assume a sua carência. Entendeu? É que eu tava com o Dedé no colo. Mas é bom, cara, que nesse frio esquenta, cara. Bom, a gordinha tem lábios carnudos, olha aí. Seios médios. Médios? Coxas. E bunda. Pô, deixa médios. Eu falar, cara. Então, peraí. Olha as coxas e a bunda. Ah, eu vou na descrição de novo. Continua. Vai lá. De novo. Minhas características são morena, 1,65 de altura, olhos castanhos, cabelo preto andulado pelos ombros. Sou gordinha. Arrachando. Tenho lábios carnudos, seios médios, coxas e bunda grandes. Seios médios é tipo meu. Eu tô com as tetinhas médias. Minhas coxas, assim como minha bunda grande, que são merda. Torneadas. Olha! Alegria, meu! A gente entende. Sou bonita. E se precisar, envio fotos. Bora arroba Trump pra mandar pra nós. Sinta-se à vontade, querida gordinha Mariane, querida amiga, ouvinte. Pô, Mariane não tem Mariane feia. Não tem Mariane feia. Não, é Mariana. Não, é Mariana que não tem feia. Existe Mariana. Não. Mariane, Mariana. Não, é só a Mariana. Não vai ver, não tem. Não rompe a regra. Que é, Alcimar? O Caquê não tem. O Caquê espalhado pra aí, rapaz. Não tem, vai. O Caquê espalhado. Como é que é o nome da tua última mulher? Tu vai ver, não tem. Joacira. Tem o Caquê espalhado pra aí, muita mulher feia. Tem mulher feia escutando agora o programa. É sério? Deixa eu completar aqui o pedido, a oferta, digamos assim, os classificados da Mariane. A Mariane diz então que envia fotos, mas se você estiver interessado na nossa querida Mariane, mande um e-mail para ela. Mariane, com um N só, marianepedroso@yahoo.com.br. Pedroso. Armada. Pedroso Mariane, pedroso@yahoo.com.br. Até mesmo se você tiver uma webcam, hoje você já vai se divertir. Olha aí. Com a nossa querida ouvinte. Vocês vão trocar imagens. Vão trocar imagens, vocês vão se ver uns aos outros, ou um ao outro, como queiram, não é? Vai ser demais. É o jeito da minha relação com o Maurício. O Maurício agora é só Skype, FaceTime. Que cara aplicante que não tem Mariana feia? Que isso, ô senhor? É caco pra aí espalhado um caquete, mulher feia. Mariana? Mas tá no caquete. Tá no caquete. Mas tem mulher feia algum de tudo Mariana, que é nome, cara. E mulher bonita de tudo que é nome. Não, não, também não. Fica aí, ô Sebastião. Eu vou dizer mais, eu vou dizer mais. A beleza da mulher... É no batizado. O pai estraga a mulher. Não, não, cara. Não, não. A beleza da mulher, ela vai muito além do que se vê. Claro. Muito, muito além do que se vê. Mas eu gostaria de ouvir o Potter. Por que a beleza é estragada no batizado? O nome? Nasce a criança, tá? Tá. Nasceu. Três dias... Vai batizar lá, vai ser... Como é que você diz lá? Batizar. Certificar. Batismo. Batizar. Não, registrar. Registrar. E aí vai assim... Certificar. Bota aí... Licenciar. Josecleia. Tu imagina só a Megan Fox, tá? O nome dela seria Josecleia Fox. Não existe isso. Tá? Josecleia Johansson. Não existe. Jolie, Josecleia. É, Jolie. Josecleia. Josecleia Jolie. Josecleia Bessinger. Josecleia Zeta Jones. Não Seco. Existe. Josecleia agora Seco. Bota Maria Carolina. Bota Mariana. Mariana. Bota Ana. Mais alguém? Que mais? Mais nomes aí? Mais nomes bonitos? Não, não Camila, lembro. Camila, Camila. Quer citar? Não, não, não lembro. Camila tá Camila, vai, como? Assim até vai. Camila é bonita. Né? Ana, Ana, não. Tu acha que não tem Camila feia, cara? Tem, tu acha que não tem Ana feia? Não, mas eu tenho certeza que penso, não tem Luciano agora, bonito. Tenho certeza que Josecleia bonita não tem. Pessoal, pois não? Nós não fizemos o show do intervalo. É mesmo. Não, não, mas hoje 13 pra é, mas tem vários homens que são mulheres, digamos, mais velhas, por exemplo. Né? Dificilmente tu vai encontrar uma mulher jovem chamada Yara. São poucas as Yaras jovens. Yara. Né? É verdade. Joaquina. Lourdes. Lourdes. Joaquina. Lourdes. Vocês conhecem alguma Joaquina? Só a Maria Joaquina. Pois então, praia. Tem uma Joaquina. Tu olha, tu pensa em Joaquina. É bonita ou feia? É a Maria Joaquina do Cirilo, só penso. Não, não, não. Pensa, imagina princesa a Joaquina Carlota que eu tô falando. Joaquina. A Joaquina que eu tô falando, mas Joaquina. É bonita ou é feia? É feia. Tia, gorda, Joaquina. Cara, eu vou mostrar a foto da Joaquina que eu conheço. Mostra agora aí no intervalo. Aí. Vocês vão mudar o conceito de feiura. Mostra aí, mostra aí. Ela é muito feia. É muito feia. Putz, eu já tava entrando. Show aqui. Do intervalo, voltamos em seguida. Eu tô ganhando pouco pra ver isso. Eu tô ganhando muito pouco pra ver isso. Bota a camisa, desgraçado. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântica de Gama. Por que que ele faz isso, cara? Ah, e as tetinhas balançando. As tetinhas balançando. Tem duas camadas de gordura se sobrepondo na barriga, cara. É a visão do inferno, cara. Olha a teta, galera. Oh, 6:55, doutor Alceu, é a seguinte a parada, olha só. A gente vai fazer o Bola nas Costas rapidamente. Acabar, né, e vai tocar aqui o Exaltando o Samba do Geiso, que fez um estrondoso sucesso hoje não a uma. É entalando o samba? Não, é exaltando o samba. Não, ficou bom. Vamos ver aí, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas Costas. E aí, o técnico do Grêmio, já temos, não doutor? Tem ainda, é o Dunga e o Paixão, doutor Alceu? Estão falando, né, doutor Peter? O Boaz já deu uma morta no Twitter dele, o Sérgio Boaz. É Dunga e Paixão. O que vocês acham disso, Cagê? Eu não gosto do Dunga como treinador. Não acho que nada a ver com identificação com o Inter. Sim, isso não me interessa. É profissional. Até porque outros técnicos já treinaram o Grêmio e Inter. Sem dúvida. Não, mas eu acho ele um mau treinador. Certo. O que ele fez na Copa do Mundo, por exemplo, ele provou que não é um bom treinador. Por isso eu não acho ele uma boa opção pro Grêmio. E o Paixão? O Paixão já provou que é um... O Grêmio tem vários problemas de lesão muscular, tem tido ultimamente, e o Paixão dispensa comentários, né? O cara é uma paixão. Além disso, é multicampeão em tudo que passa. Multicampeão. E Davi Coimbra? Eu acho o Dunga uma boa opção. Acho uma ótima opção. Ah, eu já disse, as pessoas estão me criticando muito, mas eu acho que o melhor pro Grêmio seria agora... O Celso Roth, né, acho que o melhor seria o Celso Roth, entraria e já saía treinando o time, melhor do que Cuca, melhor do que Adilson, melhor do que qualquer um outro que tá aí. Agora, se não der o Celso Roth, Dunga. Eu acho que é uma boa opção, sim. O Dunga é um cara que também conhece o Grêmio, tem comando, e não acho mal técnico. Não acho, acho que o trabalho dele foi um bom trabalho na seleção. Teve um jogo ruim, aliás, jogo ruim não. O jogo ruim não. Mas é que Copa do primeiro Mundo, tempo, segundo tempo ruim. Primeiro tempo, o Potter tava do meu lado lá, a gente assistindo ao jogo. Deu banho de bola na Holanda, que o Juca Kfouri, que tinha sido criticado por todos os jogadores da seleção, todos não, alguns jogadores da seleção, inclusive pelo Dunga, se levantou na saída dos jogadores do Brasil, aplaudiu de pé, lembra, Potter? Então, eu acho o Dunga, não acho mau treinador, não, acho bom treinador, acho uma boa opção. Tá e bem, acho que é um cara que é respeitado, né? O Dunga, onde vai, ele é sério, então todo mundo respeita ele, isso é legal. Tem história, né? Tá bem, doutor Alceu, e aí? Vai começar a Copa América, doutor Pedro. Hoje, os castelhanos favoritos. Que alegria, cara. Olha a alegria dos barbados hoje, velho. Tem Messi e Tevez hoje. Argentina e Bolívia. A Argentina podia tomar uns 12 da Bolívia. Não, e o melhor de tudo, doutor Alceu. Melhor de tudo, doutor Alceu, é que hoje tem rodada dupla da Série B, começa às 7:30 agora. E amanhã tem o Tigre, o Criciúma vai jogar com a ABC. Tigre, Copa América é mais tarde. Olê, olê, olê, olê, Tigre, Tigre. Vai ser às 9 da noite amanhã, ABC, bem Tigre. ABC. É domingo. Às 9 da noite amanhã. Domingo às 4 da tarde tem o Brasil com a Venezuela. E que horas é a final de Wimbledon? Doutor Alceu, era isso, doutor Alceu. Era isso. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria durante toda esta última semana do mês de junho. Nós voltaremos amanhã, 1h às 18h, amanhã completamente no modo replay e ao vivo mais uma vez na segunda às 13h. Obrigado pela parceria, um grande final de semana, agasalhe-se e mais do que isso, doe agasalho a quem precisa. Vamos ouvir mais uma vez aqui o sambinha do Geiso, o Exaltando Samba. Exaltando Samba, galera. Agora que é o show de sábado, aqui é o Geiso do lado. Agora é hora do Exaltando Samba, meu, na Atlântida. Todo mundo tá ouvindo do lado, vem comigo. Ué! Vamos, caramba, tá caindo, lado. Vamos, vamos, vamos, vamos. Bebeu, amor, vem chegando que você vai gostar. Porque na areia de inverno, você só nesse inverno, você vai gostar. Bebeu, amor, vem chegando que você vai gostar. Porque na areia de inverno, você só nesse inverno, você vai gostar. Uai! Me beijas, me beijas. Eu quero você aqui, eu tô lá. Vem daqui, nada. Que tá neste vela, se tá neste vela, se seu louco escutir. Vamos, gente, nada. Canta comigo, vamos, sarampo. É nóis. Bebeu, amor.